palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Jorge Cerqueira, realizada no dia 31 de julho de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema é o perispírito. Com vocês, a palestra de Jorge Cerqueira. Nos cabe hoje fazer um estudo que tem muita gente que acha complicado, sabe? Tem uns temas assim que são difíceis, às vezes até para aqueles que já têm mais tempo no Espiritismo e principalmente para aqueles que estão chegando agora, tomando contato com o Espiritismo. Esses temas voltados à natureza do Espírito, à natureza do corpo, à existência do perispírito, do que é esse corpo espiritual, muitas vezes a gente perde o conceito, fica complicado. Quando a gente trata de passagens evangélicas que dizem respeito à nossa vida, à nossa relação um com o outro, esses temas são mais fáceis, né? Quando a gente fala de amor ao próximo, de compreensão, de relacionamento, de indulgência, né, de perseverança, de resignação, fica muito mais fácil porque essa é uma linguagem que todos nós entendemos. Mas quando a gente vai para o lado científico do Espiritismo, que tem a ver com a relação entre o mundo espírita, né, e o mundo material, essa relação entre o espírito e a matéria, a coisa fica um tanto quanto complicada para algumas pessoas. Tem outras que não. Mas basicamente, o nosso tema está inserido em O Livro dos Espíritos, da questão 93 à questão 95, não são muitas as questões, mas ao longo de todo o Livro dos Espíritos se fala no termo perispírito. E é desse perispírito que nós vamos tentar falar, para que vocês entendam o que isso significa, né? São três questõezinhas rapidinhas que nós vamos tentar responder ao longo da nossa explanação. Então, a primeira questão é assim, ó, o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Primeiro eu preciso entender o que é esse espírito, e se ele está envolto numa substância qualquer, qual é a natureza dessa substância, né? Os espíritos respondem que envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, quer dizer, para eles, espíritos. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Como isso? Você já viu o balão subindo? Por que o balão sobe? Porque ele tem a substância que está dentro dele, tem uma densidade menor que a densidade do ar. Tudo aquilo que tem densidade menor que a densidade do ar sobe. É como se o ar pressionasse e ele subisse, né? Tudo aquilo que tem densidade menor que a água flutua, vai para cima. Então, essa substância que envolve o espírito, ela tem uma densidade tão pequena, que ele se movimenta onde quer que queira, né? Então ele pode elevar-se na atmosfera ou transportar-se aonde queira. Aí o Kardec faz uma observação por questões de terminologia. Se a gente pensar uma semente ela tem o germe, aquilo que está lá no miolo dela, tem algo que envolve esse miolo, que eles chamam de perisperma, e tem a casca que o envolve. Assim como isso que envolve o germe se dá o nome de perisperma, aquilo que envolve o espírito se dá o nome de perispírito. É uma questão de terminologia, porque a gente não tem palavras para definir isso. A outra questão é assim, de onde tira o espírito esse invólucro? Isso é matéria? Como é essa coisa? De onde ele tira? Resposta: do fluido universal de cada globo, quer dizer, de cada planeta. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, aí eles respondem: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Uma passagem daquele livro, do filme O Nosso Lar, que muitos de vocês devem ter visto, alguns não, mas quando a mãe do André Luiz, ela se materializa e fica visível diante dele, poxa, mas ele já estava no plano espiritual, ele já, o que aparecia ali, a figura dele, é o perispírito dele, que se manifesta, fica com aquela forma. E a mãe ainda era invisível a ele, tinha que se materializar para ele ver, porque ela está, o perispírito dela é mais sublimado, é menos denso, está em outras esferas, mais elevadas do que aquela ali. Então, o perispírito é feito do fluido universal, aí vai começar a complicar, né? Do fluido universal de cada globo. Depois a gente vai explicar o que é esse fluido universal aqui, né? O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser percebido, quer dizer, ele assume forma e pode ser percebido, ele fica na forma de um homem, ou ele pode ter formas diferentes? Pode ter a forma que a gente queira. E o que que gera essa forma? É a nossa mente. A nossa mente, o nosso espírito. É o nosso espírito que molda, como se molda barro, como se molda um boneco. Ele molda pela força do pensamento, pela força de vontade, a figura que ele pretende ter em termos espirituais. Então, tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, que fica entre o acordado e dormindo, né? E que pode tornar forma visível menos palpável. Mas por que que nós não vemos os espíritos assim, direto? Já que eles existem, já que eles nos inundam, essa plateia aqui tá, tem mais espírito desencarnado do que encarnado aqui dentro, é verdade, assistindo. Por que que nós não os vemos com os nossos olhos? Se a gente olhar o ser humano, ele é totalmente limitado. A visão dele só enxerga as cores, as coisas que tenham cores, do vermelho ao violeta, porque são frequências. Essa é a luz, ela tem uma frequência vibratória. Numa frequência, a luz quando vibra numa frequência, assume o vermelho. Quando vibra numa cor muito, uma frequência muito maior, é o violeta. E no intermediário disso tem o verde, o azul, o amarelo, né? O alaranjado, que são vibrações da luz que a minha retina percebe. Então, eu só vejo uma faixa de frequências eletromagnéticas, que são as faixas visíveis ao homem, em que a luz é visível ao homem, tá bem? Abaixo do vermelho, quer dizer, do infravermelho, para baixo eu não vejo nada. E do ultravioleta, quer dizer, acima do violeta, para lá eu não vejo também mais nada. E os espíritos, essa característica do perispírito é de uma vibração tão sutil que eu não percebo com os olhos mesmo. Mas como é que tem pessoas que veem espíritos? Eles não veem com esses olhos, eles veem com olhos espirituais, eles percebem a presença com olhos espirituais. São dons que nós chamamos de capacidade mediúnica. Tem companheiros que têm mediunidade, né, de vidência. Tem outros que têm mediunidade de audiência. Assim também, a gente só escuta sons, que são ondas materiais, que vão dos 16 ciclos por segundo a 20 mil ciclos por segundo. Abaixo dos 16 ciclos por segundo eu não escuto som, e acima dos 20 mil ciclos por segundo eu também não escuto. Essas são as limitações do nosso corpo. Então, apesar de nós estarmos mergulhados nesse fluido universal, mergulhados nesse plano espiritual, nós não percebemos todas as vibrações que estão aí. Vocês não percebem a onda eletromagnética que entra no celular de vocês. Vocês veem ela entrando? Vocês conseguem ver ela entrando? mas vocês falam. Vocês não veem a onda de televisão que vem pelo ar e entra no seu aparelho de televisão ver, mas ela existe, porque ela chega no seu aparelho. Vocês não veem as ondas de rádio que estão sendo transmitidas, mas elas existem. Então, o fato de nós não vermos com os olhos não significa que não exista. Tudo aquilo que está acima da frequência visível, que é acima da frequência do violeta, eu não vejo. E muitas vezes nem me sensibilizo, nem percebo. O que capta essas ondas são aparelhos que são sensíveis a esse tipo de vibração e que conseguem, então, ir transformando isso num nível que eu consigo perceber, ouvir, ver na imagem. Ah. Então, o fato de não vermos as coisas, ou de não ouvirmos as coisas, não nos garante que essas coisas não existam. Então, o nosso universo, esse universo que vocês estão vendo aí, e que é fotografado aí pelas essas sondas espaciais que são lançadas aí, as galáxias, é só o universo visível, que está do vermelho ao violeta. Mas não significa que esse universo seja vazio, que entre os planetas que giram não exista nada. Quando a gente diz, mas não existe nada, é vazio. Tem certeza? Se é vazio, como é que as ondas se propagam? Como é que os corpos se atraem? Como é que o fenômeno de atração se dá entre eles? Como é que isso se propaga? Então, aqui é que começa a nossa história. Qual é a natureza? Perguntado aos espíritos quais eram os elementos gerais do universo, eles disseram, o primeiro elemento é aquilo que cria todo o resto, que nós damos o nome de quê? Deus. Deus é criador. Nós somos criaturas. Só entendemos Deus através de seus atributos, não é verdade? Então nós vamos colocar aqui, o primeiro elemento é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é o criador, nós somos criaturas. Além de Deus, existe um outro elemento nesse universo que nós chamamos de o Espírito. Deus não é material, o Espírito também não é material. Esse Espírito, quando encarnado, nós damos o nome dele de alma. Alma é um Espírito encarnado. Quando está desencarnado, apesar da gente dizer, ah, é uma alma penada, não tem essa história de alma penada, não é alma não, desencarnado é um Espírito com um invólucro dele, que é o perispírito dele, que é perceptível, mas ele desencarnado não é mais alma não, é um espírito desencarnado. Só é alma quando está encarnado, ele é alma. É alma, é a essência, a nossa essência de vida é esse espírito. Alma no sentido de essência, aquilo que nos dá a vida. Então, esse é o outro elemento desse universo. E diz assim, ah, mas tem a matéria. A matéria é outro elemento, não é? Então vamos botar aqui, matéria. Aí perguntado aos espíritos, então são só esses aí? Aí eles responderam, é, mas a esses daí nós temos que juntar um outro, um elemento que não chega a ser matéria propriamente dita, mas também não é espírito, que é um elemento fluídico. Todo mundo sabe o que é fluido. Fluido é aquilo que flui. Por exemplo, água flui, o ar flui, tudo aquilo que se movimenta, que flui, é fluido. Agora, existem fluidos tão sutis, imperceptíveis, que inundam todas as coisas. Esses fluidos, eles transmitem energia através dele. Esses fluidos, esse fluido que inunda todas as coisas, que inunda a matéria mais grosseira, que parece grosseira, mas na realidade existe muito espaço dentro disso que parece sólido, é sólido aos nossos olhos, mas quando nós mergulhamos isso através dos microscópios, nós vamos ver que essas partes que compõem a matéria, elas estão afastadas, muito afastadas umas das outras, em relação à sua dimensão. Se comparássemos um átomo, um núcleo de um átomo que está na matéria, e o elétron que gira em torno dele, da primeira órbita dele, que o átomo é como se fosse um sistema solar assim, são partículas girando em torno de uma outra. A distância entre esse átomo, esse núcleo do átomo, e esse elétron, relativamente ao tamanho deles, é como se eu olhando assim numa escala maior, estivesse olhando o Rio de Janeiro e estivesse olhando a cidade de João Pessoa. Tem muito espaço entre o Rio de Janeiro e João Pessoa? Muito. Então, a matéria que parece cheia na realidade, ela é plena pela nossa percepção visual e pelo nosso tato, né? Mas ela, de fato, tem muito espaço aí dentro. O que está aí dentro desse espaço? Um fluido chamado fluido universal, que inunda todas as coisas. Nós gostamos de chamar esse fluido universal do... É como se Deus respirasse. Olha, eu não disse que Deus respira. Eu disse que é como se Deus respirasse, tivesse um hálito. O hálito de Deus, nós vamos chamar de fluido universal. Isso inunda todas as coisas. Quando o espírito consegue tirar desse fluido universal alguma coisa, porque o espírito não é material. Como é que algo que não é material consegue organizar a matéria, mover a matéria? A matéria é grosseira. Aqui, para empurrar essa mesa, é matéria empurrando matéria. Se eu fosse fluídico, eu faria... Isso aí não ia se mover nunca, né? Como? Esse espírito que não é material consegue atuar sobre a matéria. Ele cria um elemento intermediário aqui, né? Que é semimaterial. Por que é chamado de semimaterial? Porque não tem outro nome. Ele não é material, não é espírito. Então ele é algo entre o espírito e a matéria. Nós não temos palavras para descrever isso. Não sabemos o que é isso. Só sabemos que existe, que é fluídico, que nós envolvemos o espírito com isso. Nós chamamos isso de perispírito. É esse perispírito que faz com que o espírito possa pegar a matéria e organizar a matéria. E aí a gente chama isso de matéria orgânica. Toda matéria orgânica envolve vida. Então, os vegetais, os animais, são estruturas orgânicas que são mantidas dessa forma porque existe um princípio espiritual atuando através de um fluido universal nessa matéria, fazendo com que ela organize o corpo. O que acontece quando esse perispírito se desaclopa dessa matéria aqui? Ela morre. E quando ela morre, ela se decompõe, ela se desorganiza. Então, o que mantém a matéria organizada é a vontade do espírito atuando sobre um elemento intermediário. Esse elemento intermediário mantém essa matéria organizada. É isso que dá à matéria as características que ela tem. No nosso caso, a nossa estrutura orgânica, através dos nossos órgãos, nós temos funções que nós nem percebemos que fazemos, as nossas funções digestivas, respiratórias. A gente não pensa assim, estou respirando ou não estou. Você fica pensando, estou respirando ou não? Não, você simplesmente respira. Você acaba de comer, fica assim, ah, será que eu estou digerindo os alimentos? Você pensa assim, será que o sangue está fluindo? Mas eu faço isso acontecer. É a ação do espírito, através do perispírito, que faz com que esse corpo se mantenha, mas são atos reflexos adquiridos por esse espírito ao longo da evolução dele, que faz com que ele aprenda a organizar essa matéria. Então nós temos uma natureza tripla. Vamos ver. Nós somos espírito lá no cerne de nós, aquilo que nós somos. Nosso pensamento, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos sentimentos, tudo que aprendemos está no nosso espírito, que quando encarnado nós damos o nome de alma. Ok. Então, lá na nossa alma é o que nós somos, é a essência disso que vocês estão vendo aqui, isso que está vivo. Essa alma, ela se utiliza de um elemento intermediário que envolve esse espírito e que molda esse corpo material, mantendo ele organizado assim, ó, dando a ele a capacidade de alimentação, de reprodução. Essa capacidade de se alimentar e se reproduzir, de se autoconduzir, é feita pela vontade do espírito através de um elemento fluídico, fazendo com que essa matéria fique organizada. Quando desacoplar esse perispírito, esse espírito se desacopla, essa matéria se decompõe. Por isso a gente enterra o cadáver, porque ele se decompõe. A matéria orgânica, ela se decompõe, ela volta aos seus elementos naturais. Só se mantém organizado quando existe uma vontade, um elemento intermediário, que não chega a ser matéria, mas ele é tirado do fluido universal, que mantém essa matéria organizada. Então a gente podia dizer assim, ó, sem medo de errar, que nós temos uma natureza tripla, né? Nós temos o nosso espírito. E o que é o espírito? É a mente, aquilo que pensa, né? É a nossa vontade, aquilo que escolhe. São os nossos sentimentos, né? Isso tudo está no nosso espírito. São os nossos conhecimentos, isso tudo está no nosso espírito. São as nossas conquistas espirituais, valores espirituais, a iluminação espiritual, está tudo aqui. Eu tenho o espírito. Tenho o perispírito, que eu uso para poder atuar sobre a matéria. Sem esse perispírito, eu não consigo exercer ação sobre a matéria. Então, isso é como se fosse um campo magnético. O perispírito, ele se comunica com o espírito através de campos magnéticos. E o perispírito, como é que ele se relaciona com a matéria, que é o nosso corpo? Como é que ele se relaciona? Ele está dentro? Ele está fora? Como é que vocês acham que esse perispírito está aqui no meu corpo? Ele não é visível, vocês não estão vendo, vocês só estão vendo o meu corpo. Como é que vocês acham? Ele está onde? Está fora? Envolvendo? Está dentro? Ocupa o corpo todo? É maior que o corpo? Menor que o corpo? Como é que ele é? Ele interpenetra toda a sua matéria. Ele está em cada célula sua. Através do sistema nervoso, ele faz com que... Como é que existe a vida? Por que a vida ela se mantém? Eu mantenho a minha vida da seguinte maneira. Se eu parar de beber água, eu morro? Morro. Mas olha, eu estou com perispírito e espírito e vou morrer? Vai. Porque eu tenho que botar coisa para dentro aí. Se eu parar de comer, eu morro? Morro. Então, a energia que eu preciso para aquecer esse corpo, porque nós somos uma máquina térmica, como se fôssemos uma fornalha. Não somos máquina térmica? Qual é a temperatura do seu corpo? 36,5. Como você é quentinho, você não acha que vocês estão queimando alguma coisa aqui dentro? Estão. Existem reações químicas sendo feitas no seu corpo, liberando essa energia. Então você é uma máquina térmica. Já viu máquina térmica? Maria Fumaça queima carvão e gera em movimento. O automóvel, já viu? Queima combustível e gera movimento. Nós queimamos combustível e geramos movimento. Só que nós somos uma máquina térmica inteligente, que pensamos, autodirigida, nos dirigimos. Mas a gente precisa botar o combustível para dentro. Qual é o combustível? O alimento, a água. A água, sem água não tem o sangue é fluídico, líquido. Como é que fica? Né? Eu preciso colocar essas coisas para dentro. Então existe um ciclo, coloco a alimentação para dentro, jogo a alimentação para fora, eu faço um ciclo, tiro a energia dessa... Então, a energia, a grande energia que eu preciso, que me dá força, eu tiro da natureza. Mas quem é que me dá essa capacidade de processar esse alimento todo? Vocês vão dizer, são os meus órgãos. E quem mantém os órgãos operando? A vontade do espírito. Através de quê? Do perispírito. Então, o perispírito, ele inunda seu corpo como um todo. Por isso é que o desencarnado, ele... visto pelo vidente, ele tem a forma. Você desencarna, olha para o seu corpo, fala, eu estou me vendo aqui, estou me vendo ali, porque ele está vendo na realidade a forma dele como fluidicamente, mas ele nem percebe, porque ele continua com todas as sensações que ele tinha no corpo. Só que o corpo material grosseiro já foi, porque a estrutura do perispírito quando encarnado é essa que vocês estão vendo aqui. Ele inunda cada célula do meu corpo e faz com que o meu corpo se mantenha vivo. Isso significa que existe aqui nessa relação uma coisa que a gente chama de fluido vital. Fluido vital. Como é que eu traduzo fluido vital? Aquilo que dá vida. Sem ter fluido vital, não tem vida. Ah, mas para ter vida, eu tenho que ter o espírito, o perispírito. O perispírito tem que estar acoplado a essa matéria e deixar fluir constantemente uma energia vital que faz com que os meus organismos, os meus órgãos, funcionem. Que o sangue circule, que eu respire, que eu faça digestão, que eu nem percebo como faço essas coisas. Mas eu penso. Então, esse fluido vital, ele é retirado desse fluido universal pelo perispírito e transmitido para a matéria. E isso faz com que ela se mantenha organizada. Foi dado o nome de perispírito porque envolve o espírito em si. Agora, esse perispírito, como ele é fluídico, ele tem forma? Nós já vimos, tem a nossa forma. Agora, a mente pode, no desencarnado, eu desencarnei. Quando eu desencarno, eu levo o que comigo? Essa aqui fica. Só levo isso? Isso. Quando eu encarno, o que acontece com isso aqui? Porque eu morri Jorge, assim, grandão. Aí vou reencarnar. Eu vou reencarnar grandão assim? Como é que é? O perispírito continua existindo em torno do espírito. Só que existe um processo de redução. A mente faz com que ele se reduza ao tamanho necessário. E é a expansão desse perispírito que faz com que o novo corpinho, a genética do novo corpinho se desenvolva. É a ação do espírito através do perispírito que desenvolve toda a genética de um corpo novo. Por isso ele está dentro do corpo, interpenetrando o corpo. Então é a mente que faz com que esse perispírito tome formas, inclusive reduzindo. Quando a senhora está grávida, aquele espírito reencarnante, ele começa a se acoplar nela e ele vai entrando num processo de redução até ele assumir o tamanhozinho daquele feto que ele vai desenvolver. Só que ele está desenvolvendo ele e ela, a mãe. A mãe está dando a alimentação dela, a energia, e o perispírito do reencarnante trabalhando na genética e fazendo a reprodução celular e a construção dos novos organismos, dos novos órgãos. E ele vai assumindo uma forma diferente. Quando ele sair, não vai sair mais Jorjão desse tamanho, pode sair um cara menorzinho, pode sair homem, pode sair mulher. Mas é esse perispírito aí, ele é moldável. Uma das características dele é moldável. Se a gente ler os livros do André Luiz, a gente vai ver que os instrutores e o próprio André Luiz, às vezes tinham que descer mais para a crosta da Terra e visitar residências. O que tem dentro das nossas residências? Nós, o que mais tem lá? Nossos companheiros espirituais que nos acompanham. Tem o espírito que vai lá para nos perturbar, tem o espírito que vai lá porque é nosso amigo, cuida da nossa casa. Temos. Nossa moradia não é só nossa. Se ilude quem pensa que está sozinho. Não está. E às vezes, o André Luiz e o instrutor dele queriam entrar naquela casa para falar com um daqueles espíritos, mas não podiam assumir a forma que eles vinham lá do plano mais de cima, porque eles não deixariam. Então, eles se moldam, eles modificam. Faz a forma que quiser, de um mendigo, de uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais humilde. Assume a forma que quer. Força da sua mente. Não é todo espírito que faz isso, mas isso é uma capacidade que o espírito de forjar a forma com que eu quero deixar o meu perispírito. A gente sabe que existem no plano espiritual algumas colônias em que magnetizadores mais fortes fazem com que a pessoa assuma formas diferentes. Nós chamamos isso de zoantropia, licantropia. São espíritos que assumem formas de animais. São espíritos humanos na forma de animais. Daí essa lenda de lobisomem, essas coisas que a gente vê. São lendas, mas que têm um fundo espiritual. Na realidade, lobisomem não é alguém encarnado. Mas existem espíritos que assumem forma de animal. E se aparece, você é capaz de ver, você vai ver um animal. Mas na realidade, são deformações no perispírito. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Jorge Cerqueira, realizada na Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Duque de Caxias. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Cooperar com a paz é dever de todos. É interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da Terra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Jorge Cerqueira, realizada no dia 31 de julho de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema é o perispírito. Com vocês, a sequência da palestra de Jorge Cerqueira. Existem aqueles seres que entram num processo de depressão tão grande e de monoideia. Monoideia é uma pessoa que pensa sempre da mesma maneira. Ele está com um sentimento de culpa, aquele pensamento não sai da cabeça dele, é constante, o mesmo pensamento. Se esse pensamento domina esse ser assim constantemente, ele vai perdendo a forma. Aquela forma que ele tinha quando desencarnou, ele vai perdendo. E ele vai voltando à forma original. Qual é a forma original que vocês pensam que nós tínhamos? Qual é a forma original que vocês veem nos animais que se reproduzem aí? Naqueles mais primitivos. Qual é a forma? A forma de quê? De ovo. Então aparecem o que vocês podem ler na literatura do André Luiz, o que eles chamam de seres ovoides. Eles não são um ovo. É o perispírito, não é o espírito, é o perispírito que não tem nada estimulando ele, tem uma única ideia, então ele vai se deformando e fica numa forma primitiva, como se fosse um ovo. Então, esse perispírito, como ele é feito do fluido universal, ele é moldável, é como se fosse algo que eu pudesse construir do jeito que eu quisesse. A mente forte, né, consegue forjar o perispírito da forma que bem deseja, com a aparência que bem deseja, tá? E como é que essa relação se dá entre o espírito, esse perispírito e esse corpo físico? Então, outro esqueminha aqui para vocês. Então, vamos botar nossa natureza aqui, tá bom? Eu vou representar o espírito. O espírito não é material. Como é que eu vou representar ele aqui no quadro? O que é que o espírito? O espírito é. Como é que eu represento algo que é e que não é material, então não é visível, não é perceptível? Para vocês entenderem que eu botei um espírito aqui, como é que eu vou representar? Vou botar uma estrelinha, tá bom? Como se fosse assim, uma centelha, a essência. Mas ninguém vai sair daqui dizendo, o Jorge Cerqueira falou que o espírito é uma estrelinha. Não, eu não disse isso, não é. Eu vou representar como se fosse uma estrelinha, pequenininha. Tá bom? E vou chamar aqui de espírito. Que quando tiver encarnado, eu dou o nome de alma. É aqui que estão os nossos sentimentos, a nossa vontade, etc, etc. Esse espírito pensa. Continuamente ele pensa. Então ele tem uma mente. Então ele gera em torno dele, né, por irradiação, por vibração, o que o André Luiz chama de corpo mental. O corpo mental, onde estão as suas formas, pensamentos. Todo o teu pensamento gera forma, que é perceptível no plano espiritual. É como se você tivesse um cineminha aqui, ó. Tudo que você pensa, de bom ou de mal, aparece aqui, assim, em torno. Por isso os espíritos maus sabem quando nós estamos com pensamentos maus e se afinizam com a gente. Eles veem as nossas formas, pensamentos, né? E aí nos induzem, trocam ideias com a gente nem percebe através do pensamento, o que a gente chama de obsessão, existe uma comunicação, e eles passam a falar coisas que nós gostamos de ouvir, e a gente nem diferencia o nosso pensamento do pensamento que está sendo induzido em nós. É por isso, nós temos um corpo mental. Esse corpo mental, que é o espírito, para ele poder organizar a matéria, ele vai lá no fluido universal, extrai o fluido e constrói algo que ele consegue magnetizar, e essa magnetização consegue atuar sobre alguma coisa. Então ele constrói um perispírito. Então, espírito e perispírito compõem o que a gente chama de corpo espiritual. O corpo espiritual nosso aqui nesse planeta é o nosso espírito e o nosso perispírito, na forma que ele tiver. com espírito e perispírito, através de um processo de reencarnação, né, ele se acopla a um feto, a uma célula-tronco que está se desenvolvendo, a um zigoto, né, e começa a desenvolver um corpo novo, e aí aparece o que a gente chama de corpo físico, tá bom? Então aqui é matéria, aqui é perispírito, aqui é espírito. E o corpo físico tem... Como é que o corpo físico se relaciona com o mundo exterior? Como é que a gente se relaciona com o mundo exterior? Através dos nossos olhos, através da nossa audição, através do nosso tato, os nossos sentidos, através do olfato, através do gosto. São os 5 sentidos básicos que nós temos e que nos ajudam a andar nesse mundo, a perceber o mundo à nossa volta. O que é amargo, o que é doce, o que é salgado, o que é quente, o que é frio, o que está fazendo barulho e não está, o que, que significa os sons, as palavras, né? O que, que está acontecendo em termos materiais que está sensibilizando os meus olhos, através dos meus sentidos. Então, eu vejo o mundo através dos meus sentidos. Então, através dos meus sentidos, eu recebo sensações do mundo que são passadas para o perispírito, e o perispírito magneticamente joga isso lá dentro do espírito e a gente sente. Ele sente, processa e responde, não é? Se for uma coisa boa, ele sorri. Mas por que, que ele sorriu? O sorrir é uma resposta, não é isso? Eu vou responder. Então, do espírito para cá, as sensações entram e o que sai? São as emoções. A emoção sai do espírito para o perispírito e do perispírito para o corpo. E esse corpo, então, se altera. Eu sorrio, eu choro, eu fico brabo, eu fico feliz, eu falo, dependendo daquilo que eu esteja vendo. Então, a relação é, do mundo exterior para dentro, eu tenho o sentido do que a gente chama de percepção. Eu percebo as coisas. E de dentro para fora, eu tenho o que a gente chama de manifestação. E é isso mesmo, olha só. Como o espírito é imaterial, ele é imanifesto, ele, para se manifestar, ele precisa de um elemento intermediário que ele sensibiliza, e através desse elemento ele consegue organizar a matéria. Então, de dentro para fora, eu tenho as manifestações. E a minha manifestação é isso. Eu estou me manifestando aqui, eu estou falando. Estou pensando o meu espírito e estou dizendo para vocês o que eu estou pensando. Não é o meu corpo que fala. É parte do meu corpo que se manifesta, manifestando a vontade do meu pensamento, que é o meu espírito. Tudo isso que eu botei aqui está acontecendo aqui comigo agora. Eu penso e me manifesto. Consigo pegar o que meu espírito quer exteriorizar através do corpo. Captaram? Aí vocês vão dizer, mas não é através do cérebro? Uhum. O cérebro é esse órgão central, né, que faz com que o espírito consiga comandar todas as ações do corpo, né? Todo o nosso sistema nervoso está inundado por esse perispírito, por isso esse invólucro que nós temos em torno do nosso espírito. Então, quando a gente vê um espírito, ah, eu vi, o que que eu vi dele? Foi o espírito ou foi o perispírito dele tomando uma forma? O que que eu vi? O perispírito dele. O espírito a gente não vê, ele não é material, ele não é tangível. Aí, como é que é isso? Não é tangível. Deus também não é tangível. Nós não conseguimos explicar isso, não temos palavras. O que importa é que nós existimos, nós somos. Nós temos essa essência, uma essência que evolui, que pensa, que cria. Nós somos co-criadores junto com Deus, que é o Criador. Isso é realidade, não é realidade? Negar isso seria negar a própria vida. E a minha vida existe. Sua vida existe? Você pensa, você age, você escolhe, e o seu corpo reage aos seus pensamentos. Dizem que as doenças, elas começam aqui nesse perispírito, dizem os espíritos, olhando o corpo físico, olhando o perispírito, diz que as doenças começam primeiro no perispírito, e o que acontece no perispírito sai no corpo. Daí existia uma terapia que nos ajuda a combater essas coisas que às vezes estão no perispírito, mas ainda não saíram ou estão querendo sair. Essa terapia chama-se fluidoterapia, que aqui nessa casa espírita se dá através de quê? Dos passes. Dos passes. Vocês acham que o médium, quando dá passe em vocês, sai alguma coisa dele? Sai o quê? Fluido. Não é visível, mas o médium sente. Ele sente. Com o tempo, a gente dando passe, a gente sente que o meu perispírito toca no outro. Eu sinto como se estivesse passando algo assim e havendo um atrito entre um corpo espiritual e o outro. Eu cedo todo o meu magnetismo para o outro, né? E essa fluidificação se dá entre os dois. Existe uma transferência fluídica que muitas vezes vem cobrir a deficiência do perispírito do outro. Então, aplicações de paz em regiões que estão dolorosas, em regiões que estão com afecções, melhora? Melhora. Não estou dizendo que cura, mas existem, inclusive, situações de cura através da fluidoterapia. A outra forma de transmitir isso, que é a fluidoterapia, é através da água. Esse fluido, a água tem uma capacidade de mudar os cristais dela por influência fluídica. Tem até, quem tiver interessado, entrar na internet, bota lá fluidoterapia, né? As lições da água, vão ver coisas. Tem pesquisadores que cristalizam a água e depois olham no microscópio como estão os cristais da água, depois, por exemplo, de uma oração ou depois de um funk desse bem batido, blá, blá, blá, blá, né? Ou então de uma palavra de ódio, a água muda a cristalização por influxo de fluidos que nós despejamos. Então, a água fluidificada é fluidificada pelos amigos espirituais. Quando entra no nosso organismo, ela entra com os cristais ajustadinhos. Esses cristais nos ajudam na cura das nossas deficiências, né? Então, o tomar uma aguinha fluidificada depois da reunião, ou escutar um bom programa de rádio, botar um copinho com água, orar, né? E tomar aquele copinho com água, faz bem. Eu tinha o costume, aliás, tenho ainda, quando eu estou muito agitado de noite, que eu vejo que eu não estou conseguindo dormir, eu sinto que eu estou sendo perturbado, de alguma forma. Sabe o que é que eu faço? Eu vou lá na cozinha, boto água filtrada assim no copinho, né? Faço um Pai Nosso assim, boto a mão em cima, me ligo no Criador, com a minha mão, fluidifico e peço que existam fluidos ali que me façam acalmar, né? Bebo e durmo. E durmo. É como se pusessem ali o meu calmante, né? Pusesse ali aquele fluido que falta para que o meu corpo, o meu espírito e o meu perispírito se harmonizem e eu consiga dormir. Mas tem homens de pouca fé que não acreditam nessas coisas. Tentem. Façam com fervor. E também é aí que está o poder da oração. É na irradiação, na fluidificação, na troca de fluidos, porque nós estamos sendo inundados pelo fluido que está em nós, em todas as coisas. E a vontade de Deus se manifesta através desse fluido que está em nós, na nossa estrutura. E essa estrutura é capaz de ser mudada, de ser curada, de ser ajeitada, de ser arrumada, através de bons pensamentos. Maus pensamentos também desequilibram, nos depreciam. Isso é que eu queria dizer para vocês hoje. Não sei se eu consegui transmitir o que eu desejava, porque isso não é um assunto simples de ser entendido, mas se a gente tivesse que sair daqui com alguma ideia, qual a ideia que deveríamos sair? Que nós temos uma natureza tripla: espírito, perispírito e corpo. Quando esse espírito e perispírito, o perispírito desacopla do corpo, se dá a morte física, não a morte espiritual, porque o espírito é eterno, não morre. Esse perispírito, ele assume a forma do globo, do planeta que a gente esteja vivendo, da esfera em que eu esteja habitando. Daí o exemplo da mãe do André Luiz descer de uma outra esfera mais sutil para uma esfera mais grosseira, ter que se materializar. Daí os espíritos que aparecem ter diferentes cores. Tem aqueles espíritos que aparecem sombrios, escuros, tem aqueles que aparecem brilhantes, vibrantes. A cor que eu vejo diz a vibração que esse espírito tem, portanto o grau de evolução dele, né? Quanto mais luminosos eles forem, mais adiantados eles são. Daí também todas essas imagens que vocês veem, os halos, né, dos santos, e a imagem de Maria assim com a mão, já viram que sai do dedo dela nessas imagens? Aquilo é real? É real. Vocês conhecem o poder das pontas? Para raio, já viu? Eletricamente é o seguinte, todas as pontas concentram a maior carga, sempre nas pontas. As cargas elétricas, elas se distribuem para as pontas. Então, quando você dá o passe, os seus dedos, a ponta dos seus dedos, é onde você transmite a maior carga para o outro. É o poder das pontas. Então, aquelas figuras que vocês veem lá, a santa, assim, saindo aquelas coisas dos dedos, são fluidos. É real, são irradiações reais. Então, quanto mais iluminado for o espírito, mais luz ele coloca, de diferentes cores, né? Porque ele vibra em diferentes frequências. Quanto mais escurinho ele for, mais cinzentinho ele for, mais necessitado de misericórdia ele está, mais necessitado de esclarecimento ele está, né? Porque ele está ainda mais grosseiro, ainda mais apegado às coisas da matéria. Então, para a gente terminar assim, como se fizesse uma oração, para a gente receber lá do nosso Criador esses fluidos benfazejos que nós precisamos, para a gente equilibrar um pouquinho a nossa mente, vamos ler um poema da Maria Dolores, que está no livro Antologia da Espiritualidade, publicado pela Federação Espírita Brasileira, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado Divina Surpresa. Alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa, quando queiras orar, buscando segurança no Senhor, faz em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas, mas se quiseres encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida. Desce ao vale de lágrimas da vida, à imensa retaguarda, onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez. Volve à sombra das margens do caminho e estende o braço forte aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que se vão à noite, ao frio e ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e compreensão. Para e abraça a criança que o desprezo consome e a doença extermina. Para e ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo, que não tem senão pó, lama e lágrimas por leito, e à guisa de aposento um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente, anota em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai onde existe aflição, oferecendo a cada sofredor uma bênção de amor, e aí surpreenderás um divino clarão que dulce do irradia, paz, bondade, alegria. Em meio dessa luz, escutarás Jesus enternecidamente a dizer-te no fundo da alma crente: alma querida, vem, ouço-te a voz na prece em qualquer parte, devo, entretanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me de certo para saber que Deus ama e compreende a ti. Buscava-me tão longe e aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui. Que a paz de Jesus fique em nossos corações, que assim seja. A